Alô? Alô? Quem tá falando? É o Pepeu. Ah, você sabe quem eu sou? Imagino. É, sabe como é que é? É que caiu a linha aquele dia que eu tava trocando uma ideia com você. E aí? E eu queria te explicar um papo, meu, e não deu. Fala, o que que é? É, eu melhorei meu rap e eu queria cantar uma parte pra você porque, eu não sei, eu fiquei sabendo que você tá gravando outro disco aí. É, eu entendeu? Tava, eu tava. Posso cantar? Você ouve? Vai, canta aí, meu. Mas canta rápido. Um, dois, três. Eu voltei outra vez. E vou cantar um rap pra todos vocês. Quem disse que eu não conseguia? Agora eu vou mostrar. Que eu saio e vou nas lojas, no mapping, comprar os artigos. E depois eu saio com as mina e descolo muita mulher. Cornelius, e o rap cê sabe como é. E um, dois, três, eu voltei outra vez. Um, dois, três, eu voltei outra vez. Comprei um reboque novo e uma calça degradê. Saio pra curtir os rap e canto pra cê. E digo um, dois, três, eu voltei. Achei igual a outra e a resposta é igual também.